Paripe. Afirmativo, mantenha essa vertical de Paripe e aguarde instruções para ingressar no corredor. 35489, razão de subida. A 1600, entre 1500 e 1800 pés. Ciente, Juliette Prova Delta, já em contato visual com a cabeceira 17. Afirmativo, senhor. Ciente, chame a torre agora, 1895, Juliette Prova Delta. Prova Delta, grava. O Força Aérea 2715 está autorizado a aproximação ILS, aguarde transferência de comunicações. Autorizado o procedimento, aguardando transferência, 715. Juliette Prova Delta. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, reporte final de 2 milhas da pista 17, vento 100 graus, 109. Juliette Bravo Delta, solicita a possibilidade de pista 10. Positivo, então encurte o circuito na medida do possível e reporte final pista 10, Juliette Bravo Delta. Cortando na medida do possível, Bravo Delta. Isso, boa tarde. Torre, falando da Guardião 07. Mantém pista no zero, tanto. Torre, a Guardião 07. Guardião 07, mantém o setor da linha do litoral, aguardando para ingresso no circuito de tráfego. Tá nesse 40 com a Guardião 07. 2795 em aproximação, chegue trem, chame a torre, 1895. Chaca 3, 2792. Alfa Vitor Juliette, curva pela esquerda para a rotatória. Alfa Vitor Juliette, curva pela esquerda, abre a rotatória. Bravo Delta, desconsidere última instrução, efetue 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento, pistão no zero, Juliette Bravo Delta. Iniciando no momento, 360 pela direita, Juliette Bravo Delta. Força Aérea 2715, continue a aproximação, reporte marcador externo com trem checado, vento 100 graus com 10 nós. Passará a marcador externo com trem, trilha marcha travada, 2715, confirme o pouso. Maintaining 250 knots for traffic coordinates. Roger, 250, maintain your ship in Junker, thank you. 241, virando para o pé esquerdo, sempre virando para o pé esquerdo. Livre. Está iniciando 360 pela direita? Afirma, senhor. O Força Aérea 2715 informa o Charlie 402 à sua esquerda, perna do vento, pista 10, efetuando 360, 1.500 pés. Ciente, não me lá, 2715. Trip 5489, quando possível, seria possível voar direto com pista? A gente vai autorizar em breve, você está muito baixo. Gente, na escuta. O Alfa Vista Juliette, eu tenho uma aeronave que efetuou uma manobra ao norte, na final da pista 17. Voa agora na Pro 90, 090, Alfa Vista Juliette. Alfa Vista Juliette, você vai chegar até 090. Voo 924, chame Recife 1685. 1685. A partir do segundo terço da pista. Primeiro terço, por enquanto, chuva leve. Ciente, 27 no 5, livre pouso. Class, turn left to avoid weather. You're clear. Thank you. 9753. 3661, decola os 1 no meio, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, até a próxima. Controle, centro 3661, Libra 2600 pés. 3661 é o controle, contato rodado. Contato rodado. Materno, 7. Juliette Bravo Delta, tá visual com linha jet da Força Aérea, 4, 3 milhas da pista, 1-0 no momento? Ainda não, senhor, informará quando tiver. Então mantenha a perna do vento, pista 1-0, aguardando para girar a base. Vai manter a perna do vento, informará para girar a base. Sim, vento, por favor, 275. 100 graus, 189, Força Aérea 2715. India Echo, X-Ray, Echo Control. Contact Ilial's frequency 120.1. Alfa Vista Juliette, você está visual com o campo? Afirmativo, Alfa Vista Juliette, visual com o campo. Ciente, chame a torre, 11895. Alfa Vista Juliette, chame a torre, 11895. 1-2-0, correção com 2-0 nós. Bravo, Delta. 210, is a navigation. 210, direct to Duna, descendant to 3,000 feet. Direct to Duna, 3,000 feet, 6-0, thank you. Vitor Juliette, mantenha a vertical da rotatória aguardando para aproximação para o circuito de tráfego. Alfa Vitor Juliette, mantenha a vertical da rotatória. O Alfa Vitor Juliette informa que as operações em Salvador são instrumentos devido à chuva moderada na vertical do aeródromo, ok? Bom voo. India Alfa, quanto para 395, bom no Midas. Positivo, então mantenha o setor aguardando a passagem da a melhora do tempo, Alfa Vitor Juliette. Força Aérea 2715 no solo aos 19. Reporte com a pista liberada. Nave já no pushback. Caso forme fila no ponto de espera, vamos aguardar. Então, aguarda na sua escuta, autorização para pushback acionamento, o Xené 63 no... Confirme. Foxtrot, 37 no 5. Foxtrot, ciente, livre táxi, taxiway alfa, até a taxiway delta. Na taxiway delta, mantenha a posição e reposte para o cruzamento, o Força Aérea 27 no 5. Pode manter a minha escuta, senhor. Juliette, Bravo Delta, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Bravo Delta. Juliette, mantendo a rotatória. Gente, Alfa Vitor Juliette, mantém espera na rotatória. Guardião 07, informa o Charlie 402, 2 milhas da cabeceira, 10 no momento, tá visual com tráfego. Borda, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto, espera a torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa e na torre 118, 95, passaria 2230, obrigado. Do mesmo direto, pátio. Positivo, agora então a retaguarda Juliette Bravo Delta do Charlie 402, após final para pouso no pátio do Graé, Guardião 07, vento 080 graus com 089. 7. Salvador, 3, estamos a operação instrumento no momento, vai aguardar melhoria das condições? É, o Netuno 03 ele vai realizar o cheque do motor, vai realizar os dados demorados e solicita dados de novo. Decolagem ficará sujeita às condições, vamos coordenar com a posição torre, está autorizado o voo local, nível 055, correto disponível, radial 080. Decola down no zero, curva esquerda, saída Fuca, aguardando para interceptar radial 080. Controle 119 decimal 8, aciona 2640, coteja. Gente, da decolagem pode usar a chuva. 081, radial de saída, curva esquerda após a decolagem da pistão no zero, saída Fuca, controle 19.8, responda 2640. Nível 055 disponível. 055, após decolagem, disponível para o Netuno 03, Marechal Táxi. Gente, informa pessoas a bordo. 07, 05, 30, de autonomia. Norte, altímetro 10014, para início do táxi, chame torre 19, decimal 95, bom voo. Para início do táxi, chamar a torre, 10295, cuidado. Azul 4116, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, aposto marcador externo com trem checado. Vento 090 graus, 08 nós. Para externo, azul 4116. Controlador, agora 600, ponto de espera, pronto. Sente, gol no 600, mantém ponto de espera. Mantém. Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5014, coteja. Autorizado 370, decolou 19 para Fortaleza, decola 510, decola a decolagem, tinha Momo, transição frote, 198 a controle, 5014, quase para frente. Cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Já pronto para o pushback acionamento. Sente táxi via Alfa Kilo Pat 3, Juliette Bravo Delta. Confirme para a torre. 4 milhas, embaixada de salada, azul 41 no meio. Sente azul 41 no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o MD8, já iniciou a rolagem na mesma, vento 100 graus, 08 nós. Sente 41 no meio. Alfa Victor Juliette, prossiga para a final, pista 17, reporte 2 milhas da mesma. Alfa Victor Juliette, prossiga para a final, da 17, volta para a 2 milhas. Sua Salvador, Netuno 03, para o táxi. Netuno 03, informa o Learjet da Força Aérea no Pat 3, da visual com o mesmo. Visual. Sente, mantendo separação com o tráfego, livre táxi até táxi e hotel, Netuno. Hotel, para o Netuno 03. Fly 9753 airborne at 24, contact Salvador departure frequency 119 at the small 8, have a nice flight, sir. 19.8, thank you, sir. Salvador, fly American 9753, crossing 2000 feet. Fly 9753 control and radar contact. Proceed is clear. Roger, 753. Ocean 210 on final. Check landing gear, contact the tower. Frequency 118905. 00 graus, 06 knots. 118905. Good morning, 9-5, thanks for by, 6-1-0. Trip 5489, chame Recife 1251. 251, obrigado, seu retorno. Estou externo no momento, 5 milhas da cabeceira no zero. 6-1-0, establish and get on and lock it. Ocean Air 6210, continue approach, wind 100 degrees, 0806 knots, wait for the runway be vacated. Traffic on your left hand side, about 800 feet, making 360, left 360, waiting for your landing. Okay, roger, target on cast, could you confirm the runway is wet? Yes, it's wet. Okay, thank you, 6210. Azul 41 no meio, no solo 26, livrar direito 21 decimal 9, boa taxa. 219, azul 41 no meio. Salvador, eu vou no 600, linha de call de imediato. Positivo, senhor. 46, a bordo 1320 e altar, na retina. Due to weather. No trouble, you are clear to avoid the bad weather. Thank you very much, how are you? Positivo, Alfa Vitor Juliette, então efetue novo 360, reporte novamente na final da pista 17. Reporte novamente na final da pista 17, Alfa Vitor Juliette. Guarde. Solo azul 41 no meio na Alfa pro táxi. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Tapa Fiel Alfa, mantém posição de Juliette 41 no meio. Solo, Xenemi 1142. 6142, prossiga. Por gentileza, cópia para Recife. Sente, está autorizado Recife, nível 350, via Perwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5027, coteja. Afirmativo, conforme 350, Recife, Puca, Aracaju, Perwisk 58, pista 10, curva esquerda, 398, controle de saída, 5027, transponder, eu chamei 6142. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Zero. Alô, Salvador, vou no 333 para pushback, acionamento no 10. Sente no 333, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Adicionalmente, já temos 4 aeronaves na fila, no ponto de espera. Vamos aguardar diminuir a fila antes de autorizar novos pushbacks. Sente, gol 1-3-3-3. Sente, continua a aproximação Alfa Vitor Juliette, aguardando autorização para pouso, vento 090 graus com 08 nós. Juliette, Alfa Vitor Juliette. 3154, este é o controle Salvador, meu cordial. Gira à esquerda, voe para Itape. Ajuste 1095, desça para 5000 Itape Duna para o ILS. Itape 1095, afirma, gol no 600 ali, mantém pista no zero. Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, 08 nós. Juliette, Alfa Vitor Juliette. Leituno 03, autorizado cruzamento da pista 10. Efetuar o cruzamento na taxiway Alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Para Alfa, chamará o solo em 219, 103. Ocean Air 6210, underground at 29, vacate the runway, maintain position, taxiway Echo, and call ground on 121.9, and have a good afternoon, sir. Okay, good afternoon, maintain Echo and 129.0. Azul 41 no meio, se aproximando da Jack. A gente mantém a posição antes da Juliette. Confia a chamada para o solo. Netuno 03, cruzou a pista. É, solicita instruções, está na Taxi Alfa. Gente, Taxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, vamos manter a posição. Over the ground, good afternoon, Shiner 6210, runway vacated. Roger 6210, Taxi via Alfa, maintain position before Juliette. Alfa, before Juliette, 6210. Azul 41 no meio, visual com o Webjet, põe da Webjet. Afirmo. Faz passagem do Boeing da Webjet, táxi via Juliette, portão número 8. Faz passagem da aeronave da Web, táxi número 8, 4, 1 no meio. Passarei 2223, boa tarde, ali mantém pista no zero. Ali mantém na 20, na 10, passei 2230. Retorno 03, devido ao fechamento da Taxi Alpha entre Índia e Juliette, ingressa no pátio principal, vai seguir o Boeing da Webjet. Via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame torre 198, decimal 95, bom voo. 03 vai seguir o Webjet, a Juliette vai chamar a torre 198. Zona chama agora controle 199, decimal 8, bom voo. 198 agora com controle, gol no 600. Alfa Vitor Juliette, sala aos 31, reposte com pista liberada. O 3154 está voando sobre a água, direto Duna 3000. Duna 3000, 3154, obrigada. 3 Salvador, voando 600, Puca, cruza 2000. 600 ao controle, está em contato, radar. 5400, vou para Itap, desça para 5.015, Itap Duna para o ILS. Desce direto Itap, Itap Duna para o ILS, para 5.015. Fly 9753, flying to Lida, contact the receive center, frequency 125.1. Zero, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Decolagem, papel 2-3. Pastor 1-7, você tá voando pra onde? 10, estacionamento da aeronave da Azul, ao seu lado no portão número 8, autorizado pro inspecionamento, já para o táxi. Estamos 03 na escuta. Estou na 7 na próxima e bom. Positivo. Outra aeronave, controle Salvador. Copia. Plano 394, autorizado Galeão, nível 360, via Tapé November 857, seguro, Tapé Zulu 16. Saída da El, Leda, Bidev, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5571, coteja. Poderia só repetir o transponde, por gentileza? Passarei 2230, decola os 34, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. 198 agora, parceiro 2230, grato. Oceano 63-15, a Lima tem cabeceira 10. 63-15, a linha Lima tem. Fizeram? 32230, este é o controle, meu cordial, contato radar. Sente, extensão nível 2, 60, aceita agora. Positivo, sem restrições. Sem restrição agora, parceiro 2230. Controle 198, aciona 5571, gol 1394. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos, quem? Ação visual nos mínimos, se eu ainda desejo decolar. Uno 333, aguarde, será o próximo para pushback no setor. A aeronave que é a primeira está ainda realizando pushback, assim que sair na retaguarda será autorizado. DP5400, velocidade 250 mais. Já está mantendo 250, passando já. DP5400, tem que efetuar um desvio aqui de 10 graus à esquerda para evitar uma formação para depois tentar aumentar um aqui? Livre. Ação Guarulhos 360. Decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, Oceané 6-3-1-5. Tá pronto, pode esperar 6-3-2-1-2. 6-7-2-1 ali, mantém pista 1-0. Ali, mantém 1-0, 6-7-2-1. 1-5-0, da Elmeda, Bidev, decola da 1-0, curva de 1-5-9-8-0-4-4, bola 7-8-1. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Copiando 1-4-6 a bordo, confirma a autonomia alternativa. 4 horas e meia, João Pessoa. Curva à esquerda, manter 1 mil pés pela linha do eleitoral, mantendo um corredor visual forte e solicitar o mesmo a ascensão e a radial desejada posteriormente, ok? Ok, sente, após decolar, curva à esquerda, mantendo 1 mil pés, corredor forte. Chile Bravo Delta, prossiga. Oceaner 6315, decola os 37, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. Ciente, chama 119-8, obrigado, boa tarde, até logo. Até a volta, senhor. Melhorou, grato. Controle Salvador, Oceania 6315. Oceano 315, fechou o controle, contato radar, após 2000, Leda, câmbio. Ciente, após 2000, direto Leda, Oceania 6315. Sou 50, Bonomia 00. Ciente. 5400, voe Duna em descida para 3. Voe Duna para 3.500. Voe no 600, chame Recife 12685. 2.085 agora com Recife. Recife só desvia esquerda. Voe no 600 para 045. Informe ao centro na frequência 12685. 2.085. 109 no pushback, no setor de trás do pátio, vai aguardar para ingresso no pátio principal. Desça para 5 mil pés, ajustado. Desça para 5 mil pés. Mike Eco Delta, torre agora, 11895. Zona 54. Prossiga. Posso confirmar, a gente está visualizando uma chuva sobre a pista, já, essa chuva? É, o tempo está instável no Nordeste, em particular em Salvador. Tripe 5400, desça para 2000, livre ILS. A velocidade a partir de agora, 180 nós. Descendo para 1.80 nós, livre ILS, desce para 2000, 5400. 19.8, bom voo. 19.8, bom trabalho, 6721. Obrigado, retorno 03, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 069. Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 118-95. 2-9-5, obrigado, uma boa. Boa. Controle Salvador, 6721. Nós estamos bem atrasados hoje, haveria alguma possibilidade de voar na proa de frote? Ainda não, pois existe tráfego ao norte, vamos cumprir a saída. Vamos cumprir a saída então. Boa tarde, plano 3144, mantenha a ponto de espera, pista 10. Mike Eco Delta, que é tua espera no Farol Itapuã, aguardando para ingresso no circuito de tráfego da pista 17. Vento no momento 170 graus com 069. Efetue espera com curvas pela direita. Ok, vai participar, espera no Farol Itapuã com curvas pela direita, mais detalhada. O Mike Eco Delta teria condições de efetuar pouso na 35 e depois prosseguir um táxi a baixa altura ou prefere efetuar o circuito pousar na cabeceira 17? Prefere pouso na 17. Sente, então mantém espera no Farol Itapuã. Netuno 03, decola os 40, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. Retorno 03, estou em Salvador. Fez 154, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso 10, está 3154. Prossiga. Direto a Tabuco. Direto a Tabuco, muito grato.